from yourself. Tell me. 06809-8000. Take it away now. Rock it and a two. Georgia. Peace to the streets. 06809-8000. It's all I need.

Os traficantes injetam álcool na veia dos macacos para que pareçam mansos para os seus compradores. De cada 10 animais retirados ilegalmente da natureza, apenas um sobrevive. Os outros 9 morrem durante a captura ou no transporte. Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a Linha Verde do Ibama. 0800-61-8080. Belos acordes. Nos remetem a belas músicas. E belas músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. Cigarette boy, left my heart in your ashtray, sound of your voice. The lullaby made of bad days, you filled that void. But what's the point? Cause you're moving on to the next stage. My lips in your teeth, roses, my glasses, we break the AC. When we make God's black Sabbath, you filled that void. But what's the point? Cause we're both a little bit down. I want your heavy metal love. Love is Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing.